para Olympus 6310. Está interceptando o localizador. Complete com a torre 118-16. 118-16 aí, até já. Acho. Cruzamento na Lima, chama solo 2019, Lima cruzou. Salvador, é o 3198. 398, continua a aproximação, informarei pista no zero livre. 3198 aguardando. Juliette 260. 260, ingresso a Juliette 03 no portão. 03. É o 288, a intenção é sair a 500 pés ou a 1000? Gente, um minuto por gentileza. Graus, 149, autorizado pouso, piscina zero. Livre pouso, piscina zero para o 3198. 63, decolada 00, controle 119-35. Chamará controle 119-35, Olympus 63. Lima Kilo Zulu, autorizado o táxi via pátio 1, reporte para ingresso no pátio 3. Pátio 1. 050, confirmo, a radial é 95, Olympus 63, contatada. Subindo para o 050, na radial 95, Olympus 63. Oceano 6140, controle. Escuta 6140. Acabei de receber informação do centro, que é um tráfego bem próximo aí no 350, vai descer para Aracaju. Eu vou restringir a sua subida ao nível 200 agora, e o senhor vai chamar Recife na frequência de 126-85. O tráfego está no 350, não iniciou a descida ainda. Por esse motivo, suba ao nível 200 e chame 126-85. 200 restrito, 1285 no Recife 640, obrigado, bom dia. Cordial. Autoriza boa direta rotatória para o Vitor Mike Quebec. Direto rotatória, Vitor Mike Quebec, reporte dos Alcos Campos. Direto rotatória, reportará dos Alcos Campos, Vitor Mike Quebec. Solo 02, direita solo 121-9. Direita solo 19, boa. Controle de Salvador, bom dia, gol 1270, sem informação quilo. Gol 1270, sendo identificação, desça para nível de voo 040, chegada boa. gente chegou, desce ao 040 na chegada com o Golfo 270. Um navio autorizado táxi via Alfa em Ponte Rio Juliette. Alfa autorizado táxi. Papai Romeu Oscar Bravo para Santo Antônio de Jesus, 500 pés. Decola da 17, curva direita, pega o litoral sul, controle 19.35, transponder 5044. Aguardando para seguir. Ok, mantendo 050, aguardando para seguir. Papai Romeu Oscar Bravo, informe PAB. Oi, sou Juliette, TAN 3198. TAN 3198, autorizado em décima Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, 3198. Tá bom, meu irmão, acho que a Bravo chame TUI 118-6. Falcon 907, Mike Charlie, ready for taxi, sir. Limpo 63, subo para 1 centena, reporte atingindo. Ele subirá para uma setenta e reportará atingindo o Olympus 63. Traves Alfa Campo, visto por Mike Quebec. Visto Mike Quebec, torre 18-6. 18-6, Quebec. Quando 7-3-8, prossiga para 2.000 pés, ajuste 1-0. 1-4, reposta pisada em LF. 2-0-0-4, reposta pisada em LF, agora 7-3-8. Vou cortar? Autorizado. É, fica daqui. O que é isso? Via April 1, taxiway India, road point of runway 10, 18.6. Via April 1, India, hold point 10 and 118.6, Hawker 907, Mike Charlie. Lógica Bravo, chame torre, frequência 118.6. Olympus 63, controle. Escuta, prossiga. Traço a reportar, bom voo, chame os canais previstos da defesa aérea. Chamará agora o Olympus 63. Mike Quebec, pouso autorizado, pista 17, vento 100 graus, 16 nós, raio de altímetro no 0, 14. Pouso autorizado, protege, vista Mike Quebec. E em condições visuais para Veracruz? Positivo, já estou em condições visuais, já com a proa lá de Veracruz. Sem tráfego a reportar, de frequência, no bolso. Graças, muito obrigado pelo serviço. Salvador, papa, papa, uniforme, máquina, uniforme, formação, quilo. Papa, papa, uniforme, Mike, uniforme, aguarde para cópia. Aguardando, o senhor tem conhecimento dos corredores do ar, meu papa tango? Ah, Afirmativo. Copiado. Mantenha-se em condições visuais, Romeu Papa Tango. A proa 105 seria ideal para Paripe. 105, Romeu Papa Tango. That we're ready to taxi now. There is a little bit of a delay. Would you like us to go apron 1, India, hold short of runway 10, correct? Okay, apron 1, India, until holding point. You are cleared. Okay, sounds good. Hawker 90, submit clear. The ground, I'm sorry, 907 Mike Charlie. I'm trying to get something figured out here. I'm going to hold my position for a few minutes. I'll call you back. Okay, you have a maintain position. You want to maintain position. Call me back in more a few minutes. Yes, maintain position. We'll call you back in a minute. Thank you. Okay, your position now is the apron 3. Affirmative, sir. Okay, report when you're ready to text. Thank you, sir. Centena com 15. Só o uniforme marca uniforme, uniforme pátio 50 e pista que decola. Decola no centro, pátio 5 é BTA. Tô em Salvador, bom dia, gol 738, vai passar o centro. Gol 1738, reporte, treino de pouso, vai estar travado. Cargo 1738. Sim, divisa Mike Beck. Gol 1738, visual com a pista? Afirmativo. Fala para o uniforme Macniforme, pronto para cópia? Não, seja. Uniforme Macniforme para Fortaleza, nível 250 via Upzulu 19, decola da 17, após curva esquerda, saída Momo, pressão Frutti. Controle 119.35, torre 119.6, transponder 5062. Cruzado 250 Fortaleza via Upzulu 19, decola da 17, com curva à esquerda, saída Momo, transição Frutti, 119.35, controle 118.6, a torre 5062 ao transponder. Para o uniforme Macniforme, com o atendimento correto. Informe aí, pessoas a bordo. Estamos com meia dúzia a bordo. Para o uniforme Macniforme, chame torre 118.6. 118.6. Para 270, prossiga para 2.000 pés, ajuste 1014, reposta pisada, LS. Até 2.000 com 1.014, pode manter velocidade até mais próximo, gol 2.570. 90 graus, 1.89. 713. Pode manter velocidade até mais próximo, 2.70. O 1.270 agora restrita a 2.500, o 1.270. O autorizado pro de Duna. 2500 por de Duna, bom, 2700. Fox Bravo autorizado ali, hein, mantendo pista 17. Our delays are all fixed. Hawker 907 Mike Charlie ready to taxi again. Roger, we view you ready for taxi, you call us. Taxi, confirm, Oscar. Romeu, Oscar Bravo, autorizado decolagem da pista 17, vento 1900 graus, 129, do geotímetro 1014. The point, for runway 10, power 118.6. Thank you very much, Hawker 907 Mike Charlie, taxi via apron 1, taxiway India, hold point for runway 10186. Gol 1738 no solo, auge 13, livre à direita, chame solo, 121 decimal 9. 41PB, copiado, prossiga para o nível 045, acione código transponder 0224. Chame controle, 119 decimal 35. Então, eu já começo com informação, tem um cachorro aqui na nossa fecha. Qual a posição? Por ali da pé, por ali. Mas mantendo 1.500 pés. Ok, já avisou, já cruzou com a aeronave, viu? Gol 1270. Estimativa, aguarde para prosseguir na descida. Siga 500 pés no corredor Axé, reposte fora da barra. Fora da barra, bravo. Vou no 270, 2.000 pés, ajuste no 0, no 4, reposte estabilizado na NDF. Para 2.000 com 1.014, para estabilizado, gol 1270. Salvador, o Papatango Romeu Papatango está passando vertical de Paripe. Copiado, Romeu Papatango, reposte na rotatória. A rotatória está à sua frente, cerca de 6 milhas. Ok, tá visual já com a proa da rotatória, o Romeu Papatango. É, eu estou com previsão de abertura da mesma. O senhor vai acionar e aguardar instruções? Positivo, aguardo. Qualquer coisa a gente vai falar da 10. Gente, acione a táxi. Polo 270, torre 18, meia dúzia, bom pouso. 18, meia dúzia, obrigado. Controle Salvador? Meu Papatango, controle Salvador? Preciso, controle. A pista no 7 está impraticável no momento devido a animais, cachorro na pista. O senhor tem condições de prosseguir para o 0? Afirmativo. Então o senhor vai manter a pôr da rotatória e junto à torre o senhor vai prosseguir para o 0. Copiado? Copiado, obrigado. Informação Kilo. Com pista? Ainda negativo. 1270, autorizado o pouso, pista 10, vento 090 graus. Gol 1270, continue aguardando pista livre. Aguardando pista livre, gol 1270. Torre Salvador, muito boa tarde. Papatango, Romeu Papatango, na proa da rotatória, para pouso na pista 10. Romeu Papatango, mantém espera na rotatória. Azul 4207, foi pra cópia? Pronto, cópia. Azul 4207 para o Rio de Janeiro, autorizado nível de voo 300, via UPSU 10, decola da 10 após curva à direita, saída da EL, após dedo, após o bridge, controle 119.35. Transponda 5064. Gente, autorizado nível 300 para Rio de Janeiro, UPSU 10. Decola da destra, da direita, saída da EL, Pedra Pitch. Adiciona 5064, controle 1935, Azul 4207. Azul 4207, procedimento correto, resposta pronto para o posicionamento. Papatango, está visual com o Boeing, final da pista 10? Afirmativo. Amigo Papatango, autorizado, seguiu o Boeing como segundo para pouso na 10. Oscar Bravo, e quando possível, chamado para pouso. Para posto, 1442, bravo. 1442, copiado, reporte a 20 milhas de Salvador. O meu Papatão poderia assumir a magnética 210 para após se enquadrar na final da cabeceira 10? O Papatango dá presença em condições de ingressar direto na base, da 10, curva à direita e prosseguir pra base? Eu só tô preocupado com a esteira de turbulência do 757, mas que dá, dá. Paciente, faça o procedimento aí necessário pro senhor e reporta na final. Reportará na final, Romeu Papatango. Uniforme, Mike, uniforme, aguarde o status. Aguarde. Sou eu, já acontece que vem a praticar o uniforme, mas o confirme. 17 anos praticado, o uniforme mais um pouco, prossegue para 10. Uniforme Mike, uniforme ciente, reporte para o cruzamento da 107. Para o cruzamento da 107, o uniforme mais um pouco. Gol 1270 no solo, aos 19, curve à direita, semi-solo, 12 Anderson 9. 29, gol 1270. Chegando base para 10, Romeu Papatango. Papatango, autorizado pouso, pista 10. Vento 090 graus, 179, o geotímetro 10 no 4. 10 no 4, leve pouso, capoteiro 10, Romeu Papatango. Alô, Salvador. Bom dia, gol 260, informação Kilo, para Recife. Uno 260, aguarde para o táxi. Uno 260, correção, aguarde para a cópia. Na escuta, 1260. November 907, Mike Charlie, holding point. Gol 1260, pronto para cópia? Pronto, cópia, 260. Gol 1260 para Recife, autorizado nível de voo 390, via UP, Whisky 58, decolada 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 119.35, 118.6, transponde 5061. Gente, para Recife, autorizado 390, pelo Whisky 58, decola no zero esquerda, Pucaraçaju, 1935, controle 1862, 5061, aciona, formará quando pronto na posição 3. Autorizado, ingresso na Juliette, portão 04. 04, o ovo desse pé. Agora 35. 35, reporte alinhado. Alinhado, então. Number 907. Clear to line up and wait for runway 10 after the traffic on short final respect. controlado no meu papatão. O 35220, controle? Na escuta. O senhor tem condição de fornecer informações meteorológicas aí na proximidade da, do farol de, da Barra, próximo à duna? Afirmativo. Aqui tá, tem uma camada mais baixa de estrato cumulus ali, na entrada ali, mas é só uma camada tá meio esparsa aqui. Graças pelo reporte, 5220. Assim que eu passar por ela, eu poderei fornecer melhores informações, ok? Fica aguardando então. Ok. Tango Romeu Papa Tango, livre. Taxiway Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Romeu Papa Tango. Line 07, Mike Charlie, clear take off wind 080 degrees 190, knots QNH 1014. Bota 35, levou a bike no banco. Trip 5220 informa que a informação mais significativa é um TCU ao, no lado direito de duna no sentido da nossa proa, ok? Grato pelo reporte, 5220. 220, sim. A sua aqui do, dos fingers, ok? Aguarde no través da meia dúzia. Afirmativo, aguarde no través da meia dúzia. Não estou batendo. Tirem aqui dos luzes. Entrar para reportar de frequência. E bom pouso, bom voo. November 907, Mike Charlie Airborne at 25, contact the control 119 decimal 35. 119 decimal 35, wind. Salvador departure, good afternoon, Hawker 907, Mike Charlie is 2,000 feet climbing flight level 340. 1935. 1935 no front. For zero, perform aboard departure. Aboard departure, climb maintain, flywheel 340, Hawker 907, Mike Charlie. Controle Salvador, papapapá, uniform, back in the front. Uniform, back in the front, prossiga para 250, que é da Momo. 250, Momo, uniform. Vou 1260 para o push, acionamento, no 3. Uno 260 autorizado, push, reposto pronto para táxi. Thank you. Lima, que nos pronto para cópia? Lima, que nos para Ilhéus 100, nível de voo. Via Golf 677, decola da 10 após curva direita, coral, controle 19.35, torre 118.6, transponder 0254. Batalha Lima, que nos usa o CIEM, time para acionamento.